Olá pessoal, começa mais um podcast falando sozinho e aqui estamos com mais uma aleatoriedade. Estamos falando com Jorel, do Irmão Jorel. Fala aí, Jorel. E aí, caralho? Jorel. Jorel fala pouco, irmão. Jorel quase não fala nada. E aí, Jorel, pode acrescentar a gente aqui? Qual caverna que você veio, mano? Da onde você surgiu, velho? Você veio de algum planeta? Como é que é isso aí? Olha, se eu sou de outro planeta que vem me buscar porque tá foda, velho. Você é um kryptoniano, velho? Só que sem poderes? Você é louco, é? Quase do poder. Você veio de outro lugar, caralho. O meu poder é procrastinar. Mas aí, cara, você vem da ONU, cara. Quantos anos você tem aí? Diz aí. Sou do Rio Grande do Sul, mas bate Ah, bem, era. legal. É daí onde o pessoal faz jiu-jitsu, velho? É um pouco. O pessoal faz jiu-jitsu aí, capoeira gaúcha. O que eu vejo mais é taekwondo e judô. Mas você já fez jiu-jitsu aí? Não vi nada de academia, essas coisas que ensinam. Você nunca fez a capoeira gaúcha, não, velho? Você se agarrar com o cara botar o saco na sua cara. Isso aí é jiu-jitsu. Jiu-jitsu aí dos gaúchos aí. Você nunca fez essa porra, não? Não. Hernani disse que já fez jiu-jitsu. Eu falei, pô, Hernani. Cara, Opa, você Hernani, deixa. vai É. marcar judô. Não. Não, ele fez jiu-jitsu. Eu falei, ué. Falei, pô, Hernani, você deixou o cara botar o saco na sua cara, mano? É capoeira gaúcha essa porra, irmão? Que merda é essa? Vamos fazer a luta de homem, caralho. Soco no soco, velho. Entendeu? É, soco, soco. Saco batendo na bunda, né? É isso aí que é luta de homem, você, não, né? O Hernani tá mais pra sumô, velho. Tá louco. Ah, o cara tá emagrecendo, mano. O cara tá emagrecendo. Não sei que dieta que ele tá fazendo. Acho que tá raspando muito o cu com a unha. Isso aí deve emagrecer mesmo. Porque. Isso aí, Cara, ó, o você cara tá. passando fome, viu, cara? Tem. Ô, louco, eu nem ia falar isso. É que eu não gosto bem, mas de Cara boa. tá passando fome. Vai dar merda isso aí, velho. Vai dar merda. Não fica bravo com você. Pô, mensagem pro Hernani aí, não ficar bravo. Não, Ele é de brincar mesmo. Ele sabe. ele tá se alimentando mal mesmo, ele tá tendo tempo pra comer direito, não. Ele mesmo falou no último podcast dele que ele tá se alimentando mal. Então isso aí deve tá resultando uma magreza espontânea dele aí, daqui a pouco ele tá passando por. Daqui a pouco o cara vira modelo, né, mano? Ele só não vira modelo porque ele não quer, né, velho? Pô, quer ficar Mas gordo? nossa, eu tinha Oi? um cabelão desse daquele tamanho. Você tinha o cabelo daquele tamanho? É, meus tempos de metaleiros. Metaleiro, mano. É. Eu já tive cabelo grande também, mano. Só que eu fazia de tudo pra esconder e amarrar. Tipo, nunca rolou de um cara puxar seu cabelo, não, né? Tipo, Não. na hora lá. Ai, meu Deus. É sério, porra. Uma vez me confundiram com a mulher na rua, velho. Tava andando eu e um colega. Oi? Normal isso. Não, tava eu andando eu e um colega assim, tá ligado? Aí chegou um cara. Por trás da gente, olha só, por trás. Isso é uma bichona. Aí bateu na sombra assim. Como é que tá as duas? Aí, tipo... Aí quando virou dois homenzão, tá ligado? Só que a gente tinha cabelo grande. Tu nunca foi confundido com mulher, não, mano? Dá óbvio. Não, né? O ruim é que eu tinha que lavar todo dia, velho. Meu cabelo é tudo de Cheio isolante. de. Todo cheio de sebo de homem. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Ó, tem que lavar, mano. Esses caras tem que lavar mesmo, senão fica sujo mesmo, pra caralho. Eu fazia a mesma coisa também, lavava, fazia a merda toda, mas eu cortei o cabelo porque comecei a achar estranho ficar cabelo grande assim. Ah, depois de um tempo você corta mesmo, é normal. Mano, eu cortei a história do quartel. Cara do quartel? Eu não servi, mas tive que cortar. Você não serviu não, cara? Eu fui pro quartel de cabelo grande, velho. Fui pro quartel lá de Velho. cabelo grande, aí os caras não me serviram não. Também não queria servir também aquela merda. Cara, eu sou baixinho e magrelo, velho. Só o tão, mano. Não sei porque os caras não botaram pra servir, mano. Bom, eu Aí. tenho essa história aí de quando eu fui dispensado. Foi Como assim? bem intenso. Tipo assim. Aqui na cidade tem uns dois quartel, acho que é o nome, 29 e o EASA. Eu fui pro 29, né? Daí. Peraí que meu Olha cachorro tá o seu marido latino aí, rapaz. Seu marido latino aí, velho. Peraí, desculpa interromper esse podcast, mas o meu cachorro ele veio aqui e traduziu o que o cachorro dele disse. Vamos ver a tradução que o cachorro dele disse. Valeu, gente, curte aí. Agora, deito que eu quero lhe usar. Mulher minha, não me nega. Venha. Venha. Deite. Tá, eu fui Dá a no cerveja só dele. que eles ali básico, né? O cara vê teu psicológico, sua estatura, essas coisas, vê teu saco, não sei porquê. Ele mexeu no seu saco, mano? Não. Não? Tem que ficar pelado mesmo. É, tem mesmo. Aí ele manda você levantar o pinto e assoprar o pulso, não é? É. É. Aí quando você assoprou, seu saco não encheu não, né, mano? Não sei, não lembro. O meu encheu igual um balão, mano. Dá até pra brincar de pula-pula do Gugu, que é aquela porra. Aí. Olha o pula-pula inflável, vai lá! Vai, pula, pula! Aqui é um saco de respeito, irmão. Aqui é o um saco do Papai Noel. Tem vários presentinhos pra você, é só você querer. É só você fazer uma massagem que vai sair os presentinhos pra você. É isso aí, irmão. Mas fala aí, mas me conta mais história do quartel aí, cara. Você serviu Tá, ou você não serviu? eu fui dispensado. Spoiler aqui, eu fui dispensado. Foi Tá. dispensado, cara? É, nesse primeiro dia foi de boas. Mas Foi. o cara ficou gritando com você: você é viado! Você é viado! Não, Pô, os caras não fazem isso mais hoje em dia. O cara perguntou pra mim, mano: você é homossexual, mano? Eu não, velho. Você já teve algum envolvimento homossexual com outra pessoa? Não, cara, não, eu já disse que eu sou homossexual. Pareço, né? Aí chegou lá na hora de eu levantar o. Como é que é? Levantar o peso lá, eu fingi que não tava conseguindo. Nossa, Eu eu dei tudo pra levantar aquilo, não fui mais não. Não, pra. eu consegui levantar aquela porra, só que eu fingi que não tava conseguindo. E eu fingi que não tava conseguindo ler direito, que eu não queria servir, mano. O salário era uma merda, mano. Cento e poucos reais, caralho. Não dá não, velho. Quem sobrevive com isso? É melhor você ir pro jovem aprendiz que servir o quartel. Hoje em dia não, hoje em dia o salário do quartel tá melhor, fizeram a remuneração, você recebe bem. Não como antigamente. Mas fala aí, cara. E aí, depois da sua vida no quartel, como é que foi, mano? No primeiro dia foi de boa, e teve uns outras semanas pra ir ver qual quartel eu ia. Eu tinha que ir de novo pro 29. Nesse dia teve uma coisa muito estranha, que era aqui pelo sul os caras têm uns sobrenomes meio estranhos, sabe? De origem alemã e italiana, essas coisas. E daí quando era pra chamar lá no... Tinha tudo negado junto ali, e o cara ia... O milico ia chamando o nome, sabe? O sobrenome. E o maluco lá, e o milico falou alto, Giacomini. Aí, tipo assim... Nem começou a rir, né, mano? O nome do cara era Fernando. E o milico falou... Fernando Giacomini. Ah, mano, pelo amor de Deus. Coitado daquele cara, velho. Tem certeza que não é você, velho? Não. Não, tem certeza que esse nome não é seu, velho? Eu vou procurar, hein? Ó, ouvintes, eu vou procurar o nome desse cara e revelar pra vocês. Acho que é Giacomini, hein? Quem não Giacomini, já vai comer, hein? Vai lá, velho. Aí depois saiu do quartel, depois saiu dessa vida de quartel aí, como é que foi? Terceiro dia foi meio tenso, que eu fui treinado, de boas. No final eles separaram os caras que iam pegar e os caras que não iam. E você pegou? Não. Não pegou, olha, não? Deixa eu explicar. Era uns caras, tipo, separados, todo mundo, sabe? Uhum. No meu grupo que eu fiquei... Eu olhei assim pro lado, os caras bombadão, os caras altão, sabe? Eu olhei pro outro grupo, tinha um nerdinho lá que era todo problemático, tinha problema de expressão, essas coisas. Sim. Já pensei, nossa, peguei, sabe? Já, caralho, velho, eu fudei. E depois eu soube que não tinha pegado o quartel. Nossa, que sorte. Eu sabia que os caras que estavam ali comigo, tudo era provavelmente pai de família, sabe? Os caras tinham filho, essas coisas. E eu pensei, nossa, que o nerdzinho vai explodir em geral, né? Coitado, e, cara. E depois você saiu pra fazer... E fez o que da vida aí depois aí? Então você pegou varas louras, varas morenas, varas ruivas. Como é que foi? Olha, velho, eu não tenho muito... Muita disposição pra ficar aí atrás de mulher, sabe? Que mulher, rapaz? Tô falando de vara, irmão. Tô falando de vara, irmão. Você tá falando... Tô falando de mulher. Oh, cara, não presta atenção no que você tá falando, mano. Não, velho. Tipo assim, eu nunca fui de ir atrás de buceta, essas coisas. Não sei se pode falar palavrão aqui nesse... Pode, mano. Buceta, cu, pode falar. Aí, caralho. Beleza. Daí, eu não sou muito de ir atrás de mulher, sabe? O que é que... O que eu achar, tá bom, velho. Se não achar, tudo bem. Eu vou ficar de boa na minha. Então, você é o garanhão, é a mulher que corre atrás de você. Às vezes. Depende. Oi? Depende, velho. Depende. Depende, né, mano? Mas a média é como? A média é menos 10 ou é 5/5? 5/2. Agora que eu não tô saindo muito, não tô me socializando muito, tá, baixou bem. Baixou a baixa renda? É. Como é que é? Não dá pra sair. Agora eu tô... Tem gente preta aí nesse lugar, mano, na moral. Tem. Tem? Às vezes parece que não. O Rio Grande do Sul é cheio de os caras brancos do olho azul. Não, velho, é tudo brasileiro normal, sabe? Tudo espardinho. Tem tudo pardinho, eu sou pardo, mano. Sou pardo. Eu nem sei minha cor, velho. Tipo assim, eu já morei numa cidade lá de descendente de alemão, sabe? E os caras lá, eles se vê como preto mesmo, sabe? Lá eu era preto, velho. Ah, aqui, então todo mundo apontava preto. Depois você ficava gritando, preto, preto, aí pegava tocha, não. Não. Garfo. Pega o preto. Negão, sai, negão, sai! Eu sou preto também, cara. Eu falo que eu sou pardo, mas eu sou preto. É só porque eu tenho umas partes claras no... Assim, meu rosto é um pouco claro. Mas chegou da parte preta. Minha piroca é preta, tá ligado? Eu também. Meu braço é preto. Eu sou sei lá. Não, eu vou te mandar uma foto minha aí, eu tô todo assim, branco, assim, aí te mostrar minha piroca preta, assim. É isso aí, cara. Não, é isso aí. Mas aí o nego ficava lá te apontando. Fala assim: não, você era considerado preto. Não, eles consideram escurinho. Os velhos lá, os velhos alemão, italiano daquele tempo, sabe? Eu não ganhei muito com a minha cara também. Mó de boa. Nossa, que merda, hein? Não esquenta cabeça, não, cara. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém mesmo. Eu não esquento cabeça com essa porra. Se o cara não gostar de mim porque eu sou pardo, preto, eu não digo pra isso, não. Foda-se. Caguei, velho. Tem uns caras que esquentam a cabeça com isso, mano. Não esquenta, não, cara. Ninguém é obrigado a gostar de você, fera. É isso que eu acho. E ainda que foi nessa época que eu comecei a ter internet, né? Foi lá e foi em 2013, sabe? Aí você virou esquerdista? Não. Virou feminista, não, mano? Não, eu virei um metaleiro. Eu comecei metaleiro. A conhecer as bandas de metal, de rock. Aí você usou calça apertada também, não, né? Não. Não? Pô, não, não é então calça você... apertada, é calça que cabe em mim. Eu sou anão, quase. Não, calça apertada. Eu era, na minha época eu era mais punk, tá ligado? Uhum. Mais punk, não gostava de metalheiro. Porque toda vez que eu ia chegar na mulher, mano, eu olhava lá, era um cara, tá ligado? Metalheiro, que o cara tava usando calça apertada. Cabelo de Barbie. aí você chega na mulher quando vira um cara, mano. Porra. É foda. Aí fica difícil, velho. Não tem como você gostar de metalheiro. Os caras igual mulher, velho, igual Barbie. Eu tô zoando aqui, mas não tem. Não é que eu odiava metalheiro, eu achava maneiro conversar com os caras. Os caras que não gostavam de mim mesmo, porque cara de estilo, cara, se você era punk ou era grunge, era alguma coisa assim, os caras nem falavam contigo, fingiam que você nem existia. Os metalheiros são os elfos da Terra-média, tá ligado? Se você não for. É, se você não for elfo, você não é bem-vindo à minha floresta. É isso aí. Pior que. Tem uma historinha disso daí que quando eu voltei pra. Na minha cidade natal aqui, cidade de preto mesmo. Teve um cara na minha sala de. Que eu não sei onde eu estava. Tinha um cara na minha sala que o primo dele, ele gostava de ir na rua da cidade de madrugada bater em punk. Gostava? É. Que delícia, hein? Que delícia. Eu. Esse cara ficava me perguntando, outro é punk, mano. Isso não é, mano. Cara, que maluco, velho. Aqui no Rio de Janeiro, lá aqui não, né? Eu tô em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, lá o movimento punk era alto também. Aí. Porra, velho, traiu o movimento punk. Ainda, velho? Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é o movimento Playboy, seu, velho? O movimento punk, velho. Ah, vai tomar no cara seu cu, velho. Mas véio. Idiota, cara. É, velho. Aí tinha movimento punk lá. Aí uma vez, velho, Tava os caras lá, né? Se declamavam nazistas, skinhead lá. Se declamavam os skinhead lá. Só careca. Aí, quem tá contando essa história é um parceiro, que ele tava junto, ele tinha raspado a cabeça. Aí os caras acharam que ele era skinhead também, aí tava lá dentro. Aí, como é que é dentro da barca? Aí disse que quando a barca chegou no bagulho lá pra desembarcar, ele disse que quando olhou assim do lado de fora... Ele disse que tinha tanto punk que não dava pra contar, entendeu? Nem com corrente, nem com pedaço de pau. Nego tava esperando pra moer eles, velho. Nego ia comer o cu deles. Né? Transar com a cabeça deles no chão lá. Ia fazer muita merda. Os caras não quiseram sair, não saíram. Cagaram, ficaram lá dentro lá. E voltaram com a barca. Ele fica raspando a cabeça com o cabelo dele é ruim. Cabelo dele é ruim? E começa a. E o pessoal tem preconceito com o nome. Às vezes eu raspo a cabeça também, tá ligado? Às vezes dá vontade, eu vou lá, raspo, passar uma gilete. Até que agora não, o cabelo tá grande, normal. Tô deixando ele crescer porque eu tô fazendo um corte aí meio guerreiro. Eu faço luta, né? Eu faço luta, mas é engraçado, velho. Porque toda vez que eu vejo esses caras com esses cortes fodão, cabelo grande assim amarrado... Eu sempre vejo esses caras apanhando dentro do ringue, mano. É incrível, você pode reparar. Os caras mais enfeitados são os caras que mais apanham dentro do ringue. Aí eu fico meio com medo de enfeitar minha cabeça e chegar a apanhar dentro do ringue. Ai, meu cabelo, cuidado com meu cabelo. Nossa, parece futebol, velho. Oi? Parece futebol, velho. O tempo de ficar imitando o penteado do jogador da época. Tipo, Ronaldo. Até Neymar, nossa, velho. Quanto moleque tinha de moicano, velho. Porra, Neymar, pelo amor de Deus, tá mais preocupado com o cabelo dele do que jogar bola. Pois é. Fica comendo só merda, só come besteira, comendo Anitta, Bruna Marquezine. Só come besteira, mano, esse cara. Não come uma coisa decente aí, quando a gente vai ver, acho que a coisa mais decente que ele comeu na vida dele foi a mãe do filho dele. A mulher é bonita, velho. Vai nem ver. A mulher é bonita mesmo, literalmente. A coisa mais decente que ele já comeu, o resto, velho, é tudo lixo. Tudo, o nego já passou o pinto até dizer chega. Agora tá rolando aquela história lá do bacanal da Globo lá. Voltar, né? Pera aí, rapidinho. Opa. Vai lá pra sala. Fica lá. Tô gravando. É meu filho que veio aqui agora. Antes que ele começasse a gritar. Aí você vê, né, mano? O cara famoso, com dinheiro, fica comendo a Anitta. Como é que, pô, você quando você fica comendo a Anitta, aquela arrombada? Não. Você fica comendo a Anitta, velho? Mulher... Ó, já ouvi falar que a mulher cagou na frente do cara. Tem dinheiro, compra uma boneca, velho. Tem dinheiro, compra uma boneca lá. Que boneca, rapaz? Se você for famoso, você compra todo mundo, cara. Aí o cara... O nego já disse que a Anitta cagou na frente dele. O nego do Boral falou que não pegou a Anitta, que ela cagou na frente dele. Aí outra... A Anitta cagou dentro da van, porque não conseguiu segurar a bosta, porque acho que é tanto dar o cu, tá ligado? Nossa, velho. As pregas já não aguenta mais segurar. Aí cagou, brother. Cagou. Aí começa a comer. Aí vem lá o Neymar e come essa, pega essa mulher, velho. Me diz aí, velho. O que tem, esses caras têm na cabeça, tá ligado? Meu Deus. É na fama que eu tô. Grupinhozão, cara. Se a menina tem status, as coisas, o cara vai pegar ela achando que tá sendo bonzão, velho. Mas não. Que bonzão, rapaz. Ah, fala sério, mano. Mas aí me diz aí, quantas cagadas você já comeu aí? Nossa, velho. Agora eu tava falando com um maluco lá no grupinho do Hernani, do Facebook, né? Sobre o negócio da minha ex, velho. Nossa, velho. Tipo assim, minha ex, ela, não sei se é ainda, mas ela era anarquista. Anarquista? Pô, anarquista foda. Eu sou mais anarcocapitalista. A minha era muito esquerda, sabe? Ela via menino na rua e falava uma frasezinha dela lá, nada a ver. Nossa, velho. Ah, que chata. Militante, porra. É. Militante é chato pra caralho. Ela era bonitinha, né? Como eu descrevi isso aqui no, na época pré-esquerda, bonitinha, assim, cuidadinha, depois que vai passando o tempo, vai se introduzindo nessa coisa, ele fica com horror. Eu vi ela pela rua. Assim, mas você o quê? Tá triste porque terminou com ela, é isso? Não. Graças a Deus, que... Mas você passou o rodo nela, não, né? Sim, passei. Então tá bom, tá bom, tá bom, já saiu ganhando, tá bom. Tá bom, ninguém perdeu nada. É isso aí. Ninguém perdeu nada, passou o rolo, tá bom, mano. Tá bom, já acabou, agora partir pra outra. Agora comer umas mendigas aí na rua, tá ligado? Vai pra casa, dar banho. Seria melhor ter que me dar, me namorar ainda. Ô, louco, então essa filha, essa aí tava com bicho, hein? Não, ela era muito, como posso dizer... Aí tinha um coração ruim. Sei. Eu não entendia muito assim da vida, sabe? Eu não entendia assim que tinha que tomar um banho antes de fazer tal coisa. Eita! Era fino, tipo chulé, muito fedorento, velho. Que é isso? Que é isso? Não abria as pernas. Direito, o que sabe? É isso? Cansado. É, eu não conseguia meter direito, não usei. Ficou por isso mesmo, paramos. Aí ela botou você pra fazer um oral nela todo sujo lá, foi isso? Não, pior que lá tava bonitinho, tava cuidadinho ali em cima. Até pensou, ela fazer um oral em mim foi um horror, velho. Ela meteu o dente. Parou. Ela meteu o dente não, né? É? Um pouquinho, velho. Ela achou que você é mordedor, essa porra? Não mordia. Não mordia, não? Você ia sentir o maior prazer da sua vida, velho. Só morde, velho. Você ia dar um grito. Ai! Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. Você ia dar um grito de alegria e parar direto no hospital pra levar uns pontos na cabeça de cujo. Tá ligado? É isso aí, irmão. É isso aí. Você fica se envolvendo com essas mulheres deliciosas aí. Mas agora o objetivo é só as mendigas agora, então. Né? Levar pra casa, dar um banho, dar comida. Aí depois dá aquele sexo gostoso. É isso aí. Eu não sou. Não sou o quê? Esse tipo de gente aí. Eu nem sei falar o nome. Vai jogar. Eu já até sei de quem você tá falando, meu irmão, mas tudo bem. Eu não vou falar o nome também, não. Eu sei de quem você tá falando aí. É isso aí, cara. Ué. Coitado do cara, o cara arrumou um jeito de sobreviver, né, mano? Sobreviver. Ou aí ele fica na punheta e comeu a mendiga. Então ele comeu a mendiga, velho. Tá bom, deu banho, tirou o bicho da goiaba. Foi lá, mandou ver. Isso aí. Vai dizer que na situação desse você não faria o mesmo. Olha, não sei. E aí, cara, tem alguma história sua aí que você queira contar que você passou um mau bocado? Cara, eu nunca pedi passar um mau bocado, mas... Nem sentiu aquela vontade. Nem sentiu aquela vontade de cagar no ônibus e eu tudo engarrafado, você aquela vontade imensa de cagar, não pode sair, não pode cagar em lugar nenhum, mas tá preso no ônibus e sua última passagem, nada disso? Não. Eu tenho minha história de... Lá daquela cidade que eu morava. Que era uma história meio boa, sabe? Mas como é que é a história? Que eu tenho de vida. Fazer o quê? Não, fala aí, pô. De repente eu começo a rir. Fala aí. Tinha um aniversário de um amigo meu, sabe? Lá naquela cidade. Que, tipo assim, todo mundo se conhecia. Cidade pequena, todo mundo se conhece. E tinha um maluco que era bem, tipo, antissocial, sabe? O cara não saía de casa pra nada, sabe? Tanto que os pais dele não deixavam o cara sair, sabe? O pai era meio maluco, sabe? Sim. Mas deixaram o cara sair pra essa festinha. De boa. Eu sabia que ia dar merda, mas é a vida. O cara, né, não tava acostumado com essas coisas de sair, de beber, negócio. O cara começou a descobrir a bebida, sabe? Sentiu os prazeres dessa coisa maravilhosa, que é o álcool. Você bebe? Eu bebo, tô bebendo agora mesmo. Você bebe todo dia? Quando pode. Ó, cara, chegou um tempo que eu tava bebendo todo dia aqui, velho. Todo dia mesmo, eu tava com uma depressão fodida. Todo dia. E minha mulher trabalha no mercado. Aí tem promoção, ela às vezes compra cerveja por R$1, tá ligado? Aí tem um latão de cerveja aqui de 500ml, um bagulho assim, 700, não sei qual o nome. Você quer um latão gigante, ela ficava bebendo todo dia. Até que um dia eu vomitei pela bunda, eu não caguei, eu vomitei pela bunda. Tô ligado, velho. Então você vomita, você sai, não é bosta, é cerveja que tá sempre pela sua bunda. Aí foi aí que eu dei uma cortada na bebida, tá ligado? E agora eu já cortei tudo já, porque eu tô treinando, fazendo as paradas. Mas é isso aí, mas me diz aí, então o cara começou a vomitar, como é que foi? Conta a história aí. Olha, começou a beber e os caras... Tinha uns malucos lá que não eram muito amigos, sabe? Não sei se tá ligado. Os caras eram parceiros, sabe? Os caras meio que avacalharam na bebida do cara. Jogaram botaram um pouco de... Olha só o perigo. Botaram um pouco de álcool de cozinha. Ei, você pode deixar cego, velho. É. O cara ficou muito, muito bem, muito mal... As gurias lá da festa rindo, das bobagens que ele falava. Eu tava meio preocupado com o cara. E só depois que o cara começou a ficar bem mal mesmo. Chegou até desmaiado ele, como alcoólico. E ele chamaram a SAMU e essas coisas. Aí nunca mais deixaram ele ver a luz do sol. É, nunca mais foi pra festa. Pô, coitado do cara, né, mano? O cara devia pelo menos sair com o pessoal que é responsável, né? Sabe beber, sabe zoar, mas sabe tomar conta do cara, né? Deve pelo menos ajudar no final. Ah, mano, vai sair sacanagem. Uma vez tentaram batizar minha bebida, mas não foi batizar a bebida com... Como é que eu vou dizer? Com remédio, Boa Noite Cinderela, nada disso não. eu deixei minha bebida lá no... Eu conheci uma mina na internet. Fiquei trocando ideia com ela, aí a gente foi. Essa mina era conhecida de uma amiga minha. A gente foi lá na casa dela lá. Na casa dela não, né? Na casa de outras amigas dela. Beleza, a gente ficou lá conversando, ficamos, cara, eu fui pra pegar ela, com certeza, não fui pra ficar de conversinha. Aí ficamos se pegando lá, beleza. Aí eu deixei meu copo de cerveja lá em cima lá e entrei, tá ligado? Entrei lá pra dar uma mijada. Mas só que meu copo de cerveja já tava misturado com... Como é que é o nome? Sei lá, acho que é isso, energético, então... Se você bota uma bebida ali dentro, não faz diferença pra você. As minas lá começaram a bagunçar minha bebida, velho. Bagunçaram minha bebida, bagunçaram. Eu não sabia, eu fui bebendo, bebendo. Mas o bom é que eu não fiquei doidão. Isso é bom. Eu já sei lá que... Acho que eu tava com tanta água no corpo, que eu tava acostumado a ir pra academia... Aí pra academia eu ficava bebendo água toda hora, bebia água o dia inteiro. Aí quando você tem bastante água no corpo, você toma bebida alcoólica, ela não faz tanto efeito em você. Então aquilo não fez tanto efeito em mim, eles batizaram minha bebida. Depois disso aí, filho, toda vez que eu faço, eu vou assim, ó, vou ali no banheiro, pego a bebida, bebo toda, eu jogo fora. Ou chego assim, ah, tá quente, jogo fora. Eu faço a porra, não cai mais nessa não. Daqui a pouco eu acordo aí, todo arrombado aí, sei porquê, aí fodeu. Cuidado aí, você também tem que tomar cuidado, cara. Vai, cara. Eu sigo a filosofia do Bring Your Own Beer, que é traga sua própria bebida. Sempre. Nunca vou dar beijada nas coisas dos outros. Vai dar beijada nas coisas dos outros aí, vai. É. Vai que você bebe aí, mano, desmaia aí, ou você acorda com dois caras do seu lado aí. Como é que o que acontecer? Vai fazer o quê? Você vai matar os caras? É, acontece, o cara lá é machão, bebe, acorda com travesti e fica puto, mata travesti. Sendo que o cara tava todo romântico com travesti lá, ai meu amor, dando beijo na boca, tá ligado? E carnaval, cara, você sai carnaval, você pegou muito travesti no carnaval, não? Né? Não. Não, né? Lá naquela cidade, eles têm um festival da cidade, sabe? Que eles têm um ginásio da cidade, eles vão lá... O caminhão de chope, nossa, quando chega na cidade é uma loucura. Tudo uma caqueada, essa doida. Caramba, tá muito chiado, velho. Eu vou ter que botar legenda nesse podcast. Ai, caralho. Vou ter que botar legenda pra poder entender o que você tá falando. Cara, vai lá, que vale a zoeira, vai lá. Tipo assim, aquele festival lá, o cara deixa o cu de chope. Aham. Aí tem essa festa do... Ô, rapaz. Eu tinha um amigo mesmo, tá? O cara tem um bom coração, o cara, eu lembro que eu era um magrecinho baixo, e ele era um cara alto, fortão mesmo, assim, eu tinha uma idade mais ou menos, ele sempre teve um bom coração, pô, apesar de se parecer bruto do mal, ele sempre teve um bom coração, mas teve um dia que ele bebeu, ele encheu a cara, aí ele aviador, infelizmente o cara aviador. Ele pegou o outro amigo que tava desmaiado, começou a gritar pra todo mundo ouvir, eu te amo. Dei um beijo na boca dele, ficou beijando o maior tempão lá, a boca dele lá, cara desmaiado. Aí depois ele foi e dormiu com o cara lá no chão mesmo, aí dormiu. Aí ele acordou e todo mundo ficou zoando ele. Caraca, mano, tu é mó viadão, você beijou fulano. Aí ele ficou puto, falando, eu não fiz nada. Aí começou a distribuir soco, mano. Deu um soco na cara de um soco no olho do outro. O cara era forte, velho. O cara saiu levando todo mundo. Ele saiu quebrando todo mundo, cara. Aí ele falou isso pra mim, que saiu quebrando todo mundo, que os outros estavam mentindo sobre ele. Aí eu fui procurar saber e todo mundo falava a mesma coisa. Não, é verdade, eu tava lá. E realmente ele beijou outro cara. Eu não sabia que ele curtia essas coisas. Mas na verdade, sei lá, não sei o que acontece com a pessoa, entendeu? A pessoa fica bêbada, aviada. Cara, bêbado é outra filosofia do livro. Bêbado é uma criatura só, sabe? É? Não tem como entender bêbado e mulher. Não, é não. Eu conheci um cara que ele era gente boa. Quando ele bebia, ele ficava um cara ruim, tá ligado? Eu até falava pra ele que eu não queria ficar do lado dele quando ele bebesse. Mas não quero ficar do seu lado não, irmão. Se você beber, não quero ficar do seu lado. Agredindo esposa, essas coisas. Ah, o cara é muito ruim, mano. Ele queria bater em todo mundo sem motivo. Queria arrumar confusão. Uma vez que aconteceu com ele, ele arrumou confusão num bar e disse que só lembra do taco de sinuca chegando na cabeça dele. Certo. Meteram a porrada nele. Imagina, chega um cara lá, você tá jogando sinuca, lá chega um cara no bar e começa a distribuir porrada assim, zero de ser do nada. É muito aleatório, mano. Tá tão aleatório quanto esse podcast aqui. Mano, olha, cara, tá muito bom o podcast, mas tá muito chiado, tá chiado demais. O seu chiado piorou. Eu acho melhor a gente tentar dar uma finalizada aqui agora, pra poder ficar mais fácil de editar isso. Então você deixa seu recadinho final para o pessoal, para os amiguinhos que assistem Irmão Jorel, para os amiguinhos que estão te ouvindo aqui agora. E aí, vamos lá, Joel. Recadinho, não beba a bebida dos outros, não dê em cima da mulher dos outros e, sei lá, velho, é isso. Aí, e... pau no cu do grupo do Hernani, tá muita baixaria aquela merda lá. Eita aí, Hernani, pau no cu do seu grupo aí, disse que tá muita baixaria aí, ó. Vocês que não entenderam aí, tô falando um bom cara só aqui. Faz isso aí. Não, aí vai dar um jeito lá, ficar tudo de boa de novo, vai ficar em paz. Eu quero agradecer aqui a presença desse ilustre amigo aí, irmão Jorel. Valeu, velho. E quero dizer também ao pessoal aí, para escutarem os podcasts aí. Agora um podcast novo, o GadoCast. Vão lá, escutem lá o GadoCast do Knuff, que gravou comigo o meu penúltimo podcast antes desse aqui. Vai lá, Passivo da Vida Cast, Olhos Abertos, Sociedade Primitiva, Apenas um Cara Cast e Sociedade Alternativa Podcast. Só gente boa, velho. Acessa lá o grupo da Esgotosfera. Me manda e-mail, caralho. Me manda e-mail. Pra gente poder fazer um negócio de e-mail aqui, que o último ficou muito bacana. E obrigado a você por ouvir até aqui. E tchau.